andrecedesmoral.com.br. Isso, Jovasca. É, pô, ao vivo é assim. Ao vivo é assim, pô. Olha pra cara de sua amiga, pô. Você não dança melhor que ela. Você não dança melhor que ela, porra. A gente vai ver isso agora, vai ver isso aqui agora, porra. É, pô, não fala bitch, porra. Olha pra cara das inimigas e pina essa bunda e começa a jogar. Joga a bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda. Joga a bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda. Produções, pô, afirma. É, você não dança melhor que ela, pô. Você falou que não é melhor que ela, pô. Você vai olhar pra cara dela e vai jogar a bunda, pô. Ai. Olha pra cara das inimigas e pina essa bunda e começa a jogar. Joga a bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda. Joga a bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda. Joga a bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, viaja, pô, é. Sem história, pô. Tá com seu copão aí, pô, tô no Farol Beats, tô presente, comigo é sem zoada, nós faz na hora. O solinho de Javasca é o melhor que nós temos, pô. Olha pra cara das inimigas e pina essa bunda e começa a jogar. Joga bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, joga bunda, bunda, bunda, bunda, bunda. O Moral de Ibi Koala. Isso.